estamos agora no quarto bloco, ou quinto, dependendo, porque o último foi tão grande que é capaz de virar dois. Mas, de qualquer forma, ZW. Eu tenho a palavra, então. Eu recentemente estava assistindo um debate bem interessante de dois grandes campeões do humor, ou um grande campeão do humor e talvez um futuro campeão do humor, Renato Aragão e Gregório do Bilhete, do programa 4 dos Fundos, conversando e tal, no programa, no recorde desse programa de um rei do humor. É, ou talvez futuro, quem sabe. Eu acho mais um debochador, tá bom? E foi bem interessante um ponto que foi um ponto de discussão entre eles, porque o Renato Aragão criticou fortemente a questão do Porta dos Fundos fazer tópicos de crítica, tópicos humorísticos usando religião. O Renato Aragão deixou bem claro que ele acha que o humor comporta muitas possibilidades, eu não preciso necessariamente gozar da religião para chamar a atenção. E o meu contraponto, enfim, é o seguinte, a minha vida inteira, acho que todos nós a vida inteira crescemos assistindo os quadros de humor dos Trapalhões, onde sempre o Renato Aragão interpretava o Didi, uma figura cômica, mas uma figura malandra. Ele sempre tentava passar a comédia utilizando truques, malandragens, reafirmando o jeitinho brasileiro como o melhor caminho. E no país de hoje, onde nós estamos passando por uma crise ética, tanto das pessoas como da sociedade, quanto enfim, das instituições, eu acho que glorificar a malandragem, só o jeitinho brasileiro... Só pra avisar, acho que esse aqui é o bloco sério, então prestar atenção. Eu acho que glorificar o jeitinho brasileiro é um dos grandes males que deixou a nossa nação do jeito que tá, né? Deixa eu só fazer um parênteses aí na questão do que é só um jeitinho brasileiro. O humor de Trapalhões, Renato Aragão... Ele é totalmente baseado em humor circense. Então, tem essa questão também. Não é só pela malandragem. Até porque o humor circense ele é em torno de pegadinhas, de um tentar se dar bem e o outro conseguir reverter o jogo para o seu lado. Se tu pegar, por exemplo, Chaves e Chapolin também é humor circense, é a mesma linha de humor. Trapalhões e Renato Aragão, com certeza, é a mesma linha, porque são oriundos de circo também. Esse topo tá ficando extinto nesse país. E aqui é um humor mais inocente, porque pelo menos ainda assim Trapalhões não fazia um apelo sexual como se tem humor hoje em dia. Tanto falado ou quanto, sei lá, visualmente, personagens o tempo todo fazendo piadas com o sexo. Cara, sexualidade pra mim não acho que é uma coisa nociva, né, cara? Óbvio que eu não tô dizendo pra... Mas tu apresenta já uma malícia já pra criança que assiste um programa de humor que teoricamente seria pra família. É, o ideal é que a sexualidade se aplique, né, enfim, pros adolescentes, enfim, com idade já pra poder entender isso. Realmente sexualizar a criança não é o ideal. É que mas o meu contexto que a gente vive hoje. Sim, mas o meu ponto é o seguinte, a gente... Se pegar o humor de Trapalhões dos anos 80 e aplicar agora, eles já iam arrancar todo o processo, que é a piada do negro, a piada do sexual. Tá? Sim, a piada que o negro é o bêbado, enfim, mas não é esse o ponto. O ponto é que eu acho muito mais nocivo pra sociedade que eu faço eu utilizo o humor glorificando a malandragem do que fazer um humor com uma crítica ocasional a alguma incompatibilidade lógica da religião. Eu acho que a religião consegue suportar uma brincadeira, um humor, entendeu? Não é um assunto que está acima do bem e do mal. Eu acho muito mais nocivo justamente tu glorificar o cara que vai lá e rouba o outro, que dá o golpe no outro, que faz, dá a pronta, eu penso. O que vocês acham sobre isso, caros colegas? Eu acho que tem que liberar a piscina. Totalmente profundo. Ah, não, com certeza, liberar a piscina eu tava dormindo não aqui, tem, não tem igual. Tem. Mas assim, começou a falar. Não, vou ser demais, eu quero ser pelo sono. Perdemos um. Eu disse fala o quê? Assim, eu disse, é, mas pô, eu acho que. Eu disse que podia ter ido embora. Mas eu acho que é. Eu falei. Eu acho que algumas coisas realmente glorifica, incentiva a malandragem, porque até o início, até os anos 2000, eu acho que... Cara, eu acho que isso é atemporal. Que os brasileiros mais se orgulhavam era do jeitinho brasileiro, da malandragem carioca, e tudo aquilo que eles gostavam de exportar, inclusive no cinema. Tanto é que por muitos anos o Brasil, mais forte do que é hoje em dia, acredito, sempre foi taxado por ser um lugar que viviam índios, gente pelada, e que sexo era muito fácil. E até porque o nosso governo ganhava, no final das contas, com esse tipo de turismo que vinha pra cá pra ganhar mulheres bonitas e sexo fácil. Porque a gente sabe que aqui é cheio de cabaré, de puteiro, de exploração sexual, ilegal. Cabaré é, sim, mas é que no... Fico imaginando O brasileiro que, no geral, gosta de receber bem estrangeiro, imagina como é que isso funcionava nos 80, por exemplo, no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, né? Mas qualquer lugar que pisasse no Rio. Tudo é praia, tudo que é turístico no Brasil. Então o brasileiro sempre, por muitos anos, vendeu só a imagem de que se jogava futebol, se fazia samba, carnaval, mulher com os peitos de fora. Que era e só que chegar é malandro. Aqui, que é malandro. Isso, isso. Que se dá bem em cima dos outros com a malandragem. E que se tem sexo muito isso fácil. É uma coisa, é uma cultura que eu particularmente acho ridícula. E que, por exemplo, quando todo mundo que vai pra fora, tipo, cansa de ouvir relatos de brasileiro dando golpe nas coisas que são self-service, coisa do gênero. Porque tem essa cultura imbecil do cara querer passar a perna em todo mundo. Também tem culturas que eles acham que a gente mora no meio do mato, tem o Maracanã atrás, o Copacabana na frente, e os macacos circulam pela rua. E o resto é morro. E morro com gente traficando, e os macacos roubando as pessoas. Fato é que o jeitinho tá em todo lugar, tá ligado? Inclusive, nas igrejas. Então eu dando o tópico e a questão do DW, eu acho o seguinte, cara, o próximo não tá acima do bem do mal, de forma alguma. A crítica à religião, quer dizer? Exatamente. Eu acho que... Tipo, tem que fazer crítica ao que tá errado. Exatamente. Tem que criticar tudo que é feito pra explorar, tudo que é feito pra, fazer, pra dar jeitinho e pra passar a perna nos outros. Isso aí tem que ser criticado. E muita coisa na igreja é assim. A ideia do cinismo do humor é pra isso. O cinismo do humor é pra te... É pra te chocar isso, né? Pra te mostrar uma coisa que tá errada. O humor protesta pela... Como é que se diz? Pela perspicácia da piada. Uma coisa interessante. E tocando em assuntos que são tabu. Uma coisa interessante. Por isso que é piada com política, é piada com sexualidade, é piada com religião. Porque coisas que são tabu. Vocês viram o depoimento do nosso ex-presidente um dia no caso. Acho que pelo menos viu. Cara, eu. Na boa, eu assisti alguns trechos, parecia que eu tava num filme, assistindo um filme dos Trapalhões. Era a preocupação do Lula em dar a última palavra, de dar uma riada. De parecer como, o cara carismático, o cara, sabe? Sem terminar aquele... por cima. Exatamente. Cara, parecia que eu tava assistindo filmes Trapalhões. Lembrando, pessoal, aqui, antes que alguém desligue aí o podcast, nós não estamos falando de partido nenhum, não estamos totalmente do lado de ninguém. Queremos ver todo mundo preso. Tudo preso. Todo mundo preso, cambada de safado, não tem sigla. Mas estamos falando de quem tá na mira agora do sniper. Quem tá agora na Leva Jato, digo. Leva Jato. Mas essa foi a impressão que passou. Só tipo, de querer dar a última palavra, de querer passar como um comediante, Marte. Um comediante um cínico, Marte. Dando nos dedos da sua. Enfim, da oposição. Cara, eu olha, não aconteceu isso, cara. Mas ele. É inegável que ele tem um carisma enorme pelo discurso. Ele sabe falar o que as pessoas querem. Todo se ele fosse você. Não, nem todos. Diferente da nossa expressão. Nem todos têm isso. A Dilma não sabe onde ela tá pra começar. A Dilma diz que a corrupção existe só por causa do. Exato. A corrupção eu não posso pagar corrupto por outras formas, porque eu sou influente de renda, né? Porque a influência em si é só por dinheiro. Pode ser com vento. É bonito. É bonito. Não, mas não tem. É que não existe tecnologia. Se pudesse estocar, dava pra pagar por opinião em vento. Papai. Tá. Só um soprão aqui e não faço pra ti. Aí tem que ser 9 bilhões de soprões, né? Porque aqui não é barato. A gente escuta cada ventilador aí. Os caras tentam nos aplicar cada um. Mas é inegável que, cara, eu me lembro na época que ele se candidatou a primeira vez. E o cara publicitário. A primeira candidatura ele perdeu. Não, ele se candidatou e ganhou. Ah, bom, aí sim. Não, tô falando da primeira vez que se elegeu. Até... Tô falando da campanha dele até chegar a ser eleito, tá? O cara do marketing dele era fantástico. E tu via outdoor de propaganda do PT do Lula e ele parecia um messias, assim. Tem uma foto que nunca mais me saiu da cabeça. Que foi uma foto que eu achei muito bonita, assim. Sabe? Tipo, é a propaganda que o cara quer ver, a imagem que ele quer passar. Né? Que era ele todo suado, assim. Usando tipo, uma camisa de botão e tal. No meio do povo, todo suado, um calorão de rachete, sabe? Tirando foto. E tinha ele todo suado, uma criança. Negra. Ele já falou que ele tava suado? Ele tava úmido, tava molhadinho. Mas ainda gostou da parte molhada. Achei que nós ia passar em incólume pelo cara suado. Mas alguém puxou, não adianta. Não, fica em dia. E aí ele tava suado. E tinha um gurizinho negrinho. Suado? Eu vou falar negro antes que pense que negrinho foi pejorativo. Antes que pense que é o brigadeiro. Hoje em dia é tudo mimimi, né? Não, vou tomar no cu, praticamente correto, meu pau. É, então ele tava no colo do, sei lá, do pai da mãe dele, e a criança botando a mão na barba dele, cara. tinha ficado uma foto assim, antológica. Assim. Pensei que ele era o salvador, assim. Pegou uma cuca, era uma cuca. Macu. Então, cara, o marqueteiro dos caras é muito bom. E ele tem um dom da palavra, e eu acho que provavelmente era o que ele tava botando em prática no depoimento. Né? Povo? Mas com o povo é uma coisa. Agora, tu falar pro povo. Tu fez exatamente tu precisava exatamente o povo. Mesmo no depoimento, ele usou a mesma tática dialética da eleição e saiu muito bem. Quem assistiu o depoimento de cabo a rabo concluiu o que todo mundo concluiu: que o Lula vai sair disso de incólume. O Ministério Público não tem prova nenhuma, são apenas suposições. E ele saiu por cima, porque ele praticamente teve a última palavra em muitos tópicos. Então, eu acho que, como um filme dos Trapalhões, ele reforçou a imagem dele e fez um good ending. De presidente. Eu também. Eu preferi o Renato Aragão de presidente. Cara, mas eu vi nessa semana uma coisa que eu concordei de cara, assim. Que é. Estavam discutindo se o triplex era dele ou não. E falaram uma coisa que eu achei interessante, que foi. Não importa se é dele ou não. O que importa, você sabe que ele estava prestes a comprar. E diz que quando estourou a notícia da Lava Jato, que começaram a sair nomes em lista e gente sendo presa, foi bem no período que ele desistiu da compra. E ele já tinha encomendado toda uma reforma que custava praticamente o preço do triplex. Então o que. Vai, mesmo que tu não compre, cara, tu já tava mandando reformar um apartamento triplex, que é muito caro, que ia dar quase o preço do apartamento, tudo pago pela Odebrecht. Tudo pago pela Odebrecht. Então isso quer dizer que tava rolando já uma tomada lá da caça. Ele ia ganhar alguma coisa, porque alguma coisa já tinha feito pra favorecer. Então o mais importante não é se o apartamento é dele, até porque não é, porque não tá no nome dele. Mas, Django, mas ele ia comprar, ainda não se ele ia também. A questão é se não tem prova de que ele iria comprar. Nesse ponto. Nesse ponto é que ele já tinha fornecido uma vantagem já. Mas então ele ia receber só o de volta. Por mais que eu concorde contigo, porque eu acho que tem culpa no cartório, não tem prova que ele ia comprar. Mas a prova. Não tem prova que ele comprou ou que ele ia comprar. Mas é que tá, não tem que te focar se é dele ou não. O que interessa é que ele tava. Sim, mas tu entende? Quem é que fica milionário sendo presidente de algum país? Não, ele não ficou, né? Parece que o filho ficou, né? Os dois filhos ficaram. Não, eu tô falando só, vou falar só do ex-presidente. Quem é que trabalha de presidente em duas gestões consegue fazer um milhão? Teoricamente, se tu ganhar 20 mil por mês, 20 vezes 12, 240. Desde que tu não coma, não gaste 240 nada. Vezes 8 cara, anos. Muito em tese. Tem muito publicitário. Em tese, os caras ganham muito dinheiro. Se tu economizar todo o teu salário, tu pode ter 1,5 milhão, 2 no final dos 8 anos. Mas não como. Cara. Não, não conta. Chega nem pro fundo, cara. Mas aí, não, aí cara, tem as palestras, longe, né? As palestras, a gente vai lá, diz uma besteira e ganha 50 mil. Ah. Aí tu sabe. Mas a questão mas assim. Ele não conseguiu comprovar por palestras. Mas todo esse dinheiro que ele tem. Os filhos dele dão dinheiro pra ele nele pra pedir isso. Mas enfim, cara, vamos deixar os homens lá continuar investigando aí. E todo mundo diz que o outro lado que vai cair pra concorrer com o Bolsonaro. Não, eu acho que ele vai concorrer. Eu acho que não. Acho que ele vai concorrer, só que ele vai ser um cara correndo por fora e que não vai ser muito levado a sério. Apesar de que tem muita gente, né, retardada por aí. Voltaremos com essa pauta com ele ganhar. Ele ganhando, eu cara, acho que ele ganha. Ele é um Trump piorado. Cara, ele é um Trump piorado, por favor. Cara, ganha. Quem é um Trump piorado é não, cara, agora eu vou falar uma coisa que vai brilhar. Era proibido política? Vai brilhar os olhos. Nós não estamos tomando lados, nós estamos dizendo que as pessoas. Estamos bacalhando. As pessoas algumas são corruptas, outras são retardadas e. Mas eu vou falar uma coisa que vai brilhar os olhos de alguém. É faca sem ponta. A minha opção hoje, que deveria, que a gente poderia ter, mas a gente não tem mais, infelizmente, seria o Enéas. Glorioso Enéas, saudoso Enéas Carneiro. Grande bomba atômica. Pois é, gênio, o pessoal nunca gosta, o pessoal lembra da bomba atômica. Meu nome mas é eu Enéas. Acredito que a bomba atômica é uma forma de chamar a atenção do discurso dele, porque ele tinha menos de 5 segundos. Era a chance que ele tinha de chamar a atenção de alguma forma. É, e bomba atômica é chocante. Porque ele não queria. Exatamente, porque ele não queria fazer uma bomba atômica de fato. Talvez quisesse, mas não teria como fazer. Mas não pode. Mas se tu pegar várias entrevistas dele. Só tu puxar no YouTube, cara. Tem óbvio legal. Claro. O YouTube tá cheio de entrevista dele, um cara mega inteligente. Gente. Um cara muito gênio, nacionalista, que é o que o país tá precisando. Eu acredito. Depende até que ponto. Toma cuidado, porque tivemos uns exemplos históricos de nacionalismo bem ruim. Extremista, mas ele é um cara que provavelmente agora estaria na alta metade. Porque assim, ó, o cara não governa sozinho. Aliás, eu achava que ele ia ser o próximo depois do Lula, só o cara não resolveu. Mas de ano? Não adianta o cara se eleger, tá? Hoje em dia é tudo interpretado. É. Se não tiver ninguém apoio do legislativo, sozinho, que é o que tá acontecendo, claro, tu não passa lei nenhuma no Senado. Sim. E aí, pra ter apoio do legislativo, né? Esse foi um é grande dar problema. E receber. Esse foi um grande problema do PT. O PT vendeu a alma ao diabo. Vendeu a alma ao diabo. E aí depois, é aquele negócio, né? Eu te dou, depois eu te tiro. Tem muita gente que pulou fora da barca quando viu que tava. Os caras implodiram o partido. Assim, não sei como não acabou, mas eu vou dizer uma coisa: eu não tenho ideia de quem votar, de que candidato, quem é que. Provavelmente vai demorar algumas décadas pra vir alguém com um firme de ferro, boas ideias aí pra dar um norte pro país, mas eu espero não gosto. Não gostaria. A parte da mão de ferro passa adiante. É, no sentido de conseguir negociar bem com os outros poderes para que as coisas andem. De ser convincente. Ser um cara. Ser, vamos fazer as fazer as coisas certas. E parar de perder as tias. Exatamente. Que é o John Stark na frente. John Stark. Esse ali. Mas. Acho que vai demorar um pouco pra isso. Mas eu não tenho opção nenhuma, não sei quem votar. Eddard Stark também morreu na nossa lamentação. Você não era do Game of Thrones. Primeiro namorado. Ah, não, esse é outro Stark. É outro Stark. Que também podia ser um. Ele falou mão de ferro. Um ótimo gerente. Não gostar de dar aqui a. Tchim! É assim. Eu não entendi. Mas não tirar essa merda, não te preocupa. Ou não, né? Pra não queimar o teu filme. Não cai mesmo. Eu sei que. Cara, eu não sei se esse homem não ganha de novo. Tá, só uma coisa, não votem no Bolsonaro. Eu vou votar em fazer. O cara é capaz de fazer uma secretaria lá do abuso sexual lá. Cara, Ministério do Abuso Sexual. Pra começar o seguinte, ligando ao início da o cara que incorpora um partido que tem religião no meio, pelo amor de Deus, cara. Não é possível que alguém vote em bancada religiosa. Vão tudo tomando cu, vocês são retardados. São retardados. Retardados. O Estado é laico, por que tem partido religioso? Vai tomando cu, tá tudo errado. O partido não é religioso, mas tem um, né? Não, mas não. Oficialmente não. Oficialmente não é religioso. Porque mas oficialmente são os é que, a galera que sustenta, que vota. Que vota. Bancada religiosa, votar bispo, pelo amor de Deus. Canal do. Como é que é o nome do cara? O cara faz stand-up muito bom, é o. Não sei se o que é. Ele tava falando que o Estado é laico, devia ter então uma bancada pra cada religião, não pode ter só os evangélicos. Cara, tem todos os quatroqueiros, tem é aquela velha história. E até vai, não vai encher tanto de gente, porque vai ter a bancada dos espíritos. É que em tese o laico é que não há religião patrocinada pelo Estado, né? Mas não que a religião não possa ter uma participação no legislativo, que é diferente. A questão é que quando a religião começa a ditar os rumos do governo, porque aí eu deturpo o Estado laico por outra via, e é sacanagem. Ah, e se baseia em projetos por causa da sua própria religião. Tira direito das pessoas por causa de crendice retrógrada, vai tomar no cu. É, mas no geral, a gente não pode, né? Isso é o que acontece, os caras vivem tentando inventar lei, fazer coisa pra derrubar. Mas olha, muita coisa não passa, maioria não passa. O que eu tô dizendo é que se perde tempo. Ah, bom, isso sim. Com ideias imbecis de gente retardada que não devia estar lá. Isso sim. Só inacreditável. Uma curiosidade. A começar, o cara resolve fazer um projeto de cura gay. Vai tomar no cu, porra. Verdade. Deixa eu ser gay. Ué? Quer continuar? Continua. Claramente aqui não deu certo a cura agora. É, claramente não. É que na verdade eu acho que nem a curra gay, né? É diferente. Responde que é a curra gay, gurizada. Enfim. Atenção, Riachuelo. Ó, é pra constar, nós não somos homofóbicos, né? Cada um. Inclusive tem alguns membros do grupo aqui que são. Não, são os que não estão presentes hoje por motivos. Claro. Motivos de agenda, enfim. Motivos de clínica de DST. É. De Guca. Gemute que não funciona. Mas o mais importante é o pau de cuca, né? Explica pra nós o que é o pau de cuca. Pau de cuca? Não sabe o que é pau de cuca. Nunca vi o pau de cuca, então. Eu também não conheço o Bagdá. Essa DST aí, cara, é privativa. Rei do burlesco. O rei do burlesco. O pau de cuca é o HPV, rapaz. Parece uma. O papiloma vírus aquele? Eu não sei, eu só sei o nome de. Ah, tu não sabe? Que é uma variação, né? Pau de cuca. Pau de cuca, tu já pegou o crista de galo? Não te interessa. É o crista de galo, é? É o crista de galo? É o HPV, pau de cuca. Puta, meu Deus. A gente não pode editar essa parte. Um abraço pra todos os pau de puta. Isso aí, um abraço pra... bancada do HPV. É. Bah, ia ter muito voto, hein? Meu Deus! 25% aí da ala masculina. Eu vou fazer essa partida aí. Geral, é. É geral. PPC, hein? PPC, batido no pau de cu. Ah, mas tem que tratar, né? Sim, mas eu quero que ele está lá com prometo. Bem. Passar a cuca para todos. É, o remédio de graça. Pra quem tem. PPC. Se você não tem, garanta sua cuca própria. Partido do pau de cu. Partido do pau de cu. PPC. Parecendo que é pau de cuca, agora você tá na cara do mundo. Ah, agora o que vai brotar de. Tivemos pau fino, pau de cuca, né? Ah, sim. Cu de couve-flor. Cu de couve-flor. Essa fica na próxima. É, fica na próxima. Pô, gurizada, foi um prazer. Sempre um prazer voltar. Reunidos com os senhores, novamente, depois de 10 anos. Ah, relembrando, foi o dia que a gente estreou, né? Pra não parecer que é. Hoje é dia 13 de maio. A gente vai editar e botar aliás, o que a gente quiser, porra. Mandar um abraço aí pro nosso amigo Paulo Iniesta. Paulo Iniesta. Pauleira, Paulinho, Paulo Villers, o que mais? Paulo Lavrador, várias. Né? Paulo Lava Jato. Tá de aniversário hoje, bem no dia da abolição da escravatura. Paulo é viado, né? Cabeleireiro, então, aí, Paulinho. Paulinho. Vamos desviar. Não fui nesse aí, Magdalena. Então, um grande abraço aí, feliz aniversário. Muitos paus de cuca pra você. Muita... meu Deus. Muita cuca. Tem um pau caindo no chão de podre. Nossa. Olha só. Aí é lepra, né, irmão? Aí é diferente. Cada um com seu cancro. Meu Deus. Vamos começar. Você está almoçando, lanchando agora. Não assista fora isso. Sua comida. Não assista isso. Porque... vai ficar com nojinho agora. É, pode escorrer o pus ainda. Né? No... Imagina, cuca, cancro. Gonorreia. Rosé, tu tem um cachorro quente ali com o molho branco. Aí o dog das polhas. Muita palha. Muita palha. Agora muita palha. Ingredientes especiais. Se botaram cabelo no seu salsicha, não recomendo. De graças. Mas eu foi premiado. Hoje, dia 13 de maio, aniversário do nosso camarada. Mas a gente tá fazendo hoje comemoração de retorno do Se Encontrão depois de 10 anos. Papai. Mas na verdade a data é. Ah, o julho, os 10 anos, 20 de julho. 20 de julho de 2007. Papai. E depois eu vou ver se eu boto aí umas tags aí, os mais antigos aí, quem quiser ouvir. Os áudios mais antigos, inclusive nossos, porque tem coisa que tá lá e a gente nem lembra mais. É, também. Tem coisa que nem saiu. Não, tem coisa que nem saiu no ar na época também. Foi censurado, né? Não, teve um dia que o Bagdá tava muito louco no microfone, bebaço, mas. Eu bebo no capar. Mas agora tá convertido. Só toma. Agora escuta Jesus. Só café batizado. Não, só tomei um guaranazinho com tequila aqui, ó. Uma tampinha. Uma tampinha, sim. Agora vamos tomar minha cerveja agora, cara. Tá melhor a Gold ou a Black? Eu tomei, não sei onde eu tomei. Vou tomar um pau de macarrão, gente. É que eu demorei muito. Bah, agora não, a correria vai ser logo a próxima vez. Se não fosse entaralho, tu tá no lucro. Não, já te devolvi. Ele teve um legzinho, demorou a pensar. É que eu sou um sério. Eu sou aqui, peraí, não vou perder. Não vou perder essa. Não, na edição eu corto o time. Ou não, né? Eu faria o mesmo. Pois é. Então na próxima vamos ver se a gente ajeita o software aí, pra ver se a gente usa as lapelas. No fim a gente fez um investimento alto no AliExpress. De $1. E tiveram uns que fugiram pra não ter que pagar os 15. Fracos, hein? Fracos. Aliás, deixa eu ler no ar agora aqui a mensagem que o Rodrigo mandou. Se chegar a ver. Ah, não mandou mensagem. Não. A mensagem dele. Filha da puta. Não vi? Rodrigo gay. Inclusive a gente tava gravando ainda enquanto ele tava mandando mensagem que eu provei sem querer. Ele mandou assim... Cara, acreditem que eu esqueci. Esqueceu? Esqueci, não é possível. Uhum. Aí botou um desenho, um emoji de um cavalo aqui. Eu acho que ele é uma égua, na verdade. É, acho que tá bom. Tá, aí escreveu logo em seguida. Fui pro centro hoje comprar um presente da minha mãe. Aquela vaca, não, tô brincando. Só lembrei às 16 horas quando eu estava no. Como é que é? Na fila do Big do Barra Shopping. E sem bateria, disse ele. Tudo isso ao mesmo tempo. É, ele escreveu sem bateria. É. O cara é mágico. Não, ele botou aqui, cheguei agora, que é a hora que ele tá mandando mensagem. Tá. Sim, ele lembrou dessa cagada, ele complementou. Qual hora, foi outra mensagem. Isso era 18h21. Podia ter pegado o terceiro gato com o lago ainda. Putz, um chupador. É, tá chupando o pau de negrão. Ele tá chupando o cavalo, ele botou o. É, o cavalo ali, e o dedão. Tá pra cima. Cavalo, pior que comprei R$20 em bar lata ontem. Bah! Então eu enfiei a lata no cu. Ele tava, o cavalo tinha pau de cu também. Né? E ele deixou todas, deixou todas. Ah, é colonial isso aqui. Se você quiser ver a encenação da apelação do Bagdá. Apelação. Horário e anti-horário, ó. Apelação premiada do Bagdá. Apelação premiada. Pessoal, só um registro pra vinheta, então. Né? Hashtag libera piscinas e tábua. É. Eu joguei escapado. Hashtag, ele vai liberar essa piscina. Hashtag programa 5 contra 1, 10 anos. Hashtag estamos de volta. Próxima gravação é ano que vem. Ano que vem. Vamos tentar voltar com mais frequência que merece esse podcast. Esse vai ser. É, fazendo aí os registros. Esse vai ser incrível. Possíveis redes sociais. Talvez na depois. Comemoração de 20 anos, quem sabe? A água vai estar branca, vou deixar toda amarela. E tanto que eu vou trazer cerveja. O senhor do Zedara disse que quer encher de girino. Mas lembrando aqui que a gente fala até um assunto sério, como até surgiu agora, né? No CW, é o homem do sorriso amarelo, não gosta de sorrir muito. Né? Não, é um homem sério, certo? Principalmente quando a gente fala da piscina dele. Parece aqueles caras que fuma, né? Sorriso amarelo. Dá aquele sorriso de canto de boca, assim, né? Só a vírgula. Sorriso de Nike. E o Bagdá, nosso agente de serviços burlescos aqui do programa. Nós falamos aqui nesse programa, então, de sacanagem, coisa séria. Religião. Religião. É, de citar aí, Ele tava dormindo, ele tava dormindo. Não falar de religião, até pra não dar muita polêmica, até porque não é o foco também. Até porque o Bagdá é o bandista, todo mundo sabe que o bandista é do sétimo dia, né? O bandista, puta. O bandista do sétimo dia. Tá sendo esquina comendo gari? Galinha preta, branca, amarela. Ah, entendi, comendo gari, seu bandido. Meu Deus. Por que o gari, coitado do gari? Já pensou em desossando o gari? O cara ali empurrando o carrinho, o Bagdá empurrando o gari. Então, a gente, né? Isso aí, pessoal, foi um prazer, hemorragia de prazer. Grande momento. Prazer quase sexual. Encontrar os senhores depois de 10 anos numa mesa pra poder gravar. Já se viu hoje, não, pra gravar, né? Ah, sim. São momentos épicos aqui. E voltaremos. Fique na próxima, os pederastas, não venham com desculpinhas e estejam aqui. É, nada contra os pederastas. Não estejam mas... chupando pau de cavalo e dizendo que esqueceram de gravar, né? Esqueceu de comer rola. É por isso que eu normalmente peço pros caras mandarem o dinheiro antes, porque eu sei que vão dar cachorro, como aconteceu. Esqueceu de comer rola. Apesar do Pelego ter pago adiantado e não veio. Não ter vindo por motivos justificados. Sodomísticos. Nesse caso, mas eles não estão justificados. Agora, na Fruc, uns bombons do Zedab aqui, que eu não paguei tequila, mas, Rodrigo, até a próxima, tomara que tu te foda. E é isso aí. Vai fazer tua reconstrução anal por cirurgia. E o Madruga, né? Arranja um emprego aí que te deixa folgar fim de semana. Tá de sacanagem. Mas ele tem um emprego que permite folgar fim de semana. Ele quer que sábado é dia da farrapos, cara. Ah, que farrapos? Tu acha que as minhas putas vão dar pra ele? Como eu falei, as minhas putas que vão dar pra ele. Ele bota assim, e vai trabalhar, entendeu? Boa, mano. Imagina ele de tanguinha, né? Firmou com a gente doido aí, então. Pode crer. Um dia Simou. Quadrado, bunda de vaca. Na mão. Tô indo. Mas vocês, senhores. Tudo de asinha. Pega aquele negão da gema, assim, e toma aí, Madruga. Aí vai olhar assim, qual é a situação? Não, qual a situação? Já peguei maiores. Chacoalha aqui, meu boy. Te dou cinquinha a mais, tu botar tudo na boca sem papai. Pessoal, vou dar um tchau aí, muito obrigado pela audiência. Tchau, Martuga, chupador de pizza. Obrigado, vocês estão ouvindo o podcast. Se você gostou, deixe seus comentários e os devidos likes onde quer que estejam. Se não gostou, foda-se. Só isso, cara. Como tá light hoje? Não tô nem aí pra ti, se não gostou. Nada mais justo. Isso aí, nos vemos na próxima. Comentem, sugiram pautas. Isso aí, estiveram hoje presentes aqui. Aspone, Bagdá, ZW e Django aguardando na próxima vez a presença de Pelego e Rodrigo do Bairro. Quem sabe até um. Quem sabe até um Maduro como nosso. Quando sábado não rola, esqueço. Sábado a gente grava na farrapa. Sábado é. E programa itinerante. É, nós vamos se adequar de certa agenda do Madruga. Olha os papos. Vamos chupar a galera de graça aí, ó. Hoje tem groselha. Vai pegar pau de cuca aí. De novo? Para, não aguento mais. Passar em cuca pra aquele canal. Um abraço, pessoal. 5 contra 1. Toca aí. Se libera. Libera com seus dados. Toca aí. Aonde? Aqui?